Campeando pela metrópole. Para ser amigo do campo e da cidade, começar seu dia em ótima companhia e muito bem informado. Com Adroaldo da Costa, campeando pela metrópole. Às 5:32. Bom dia, estamos iniciando mais um programa Campeando pela Metrópole. Trabalhos técnicos da Ticiane, a apresentação de Costa Tercete, música, alegria e informação. Hoje, dia 23 de dezembro, dia de aniversário dos meus compadres Inuveza e do Luiz Vitor, o compadre Luiz Klein. Bom dia para vocês, parabéns. Parabéns. Parabéns para vocês. Deus abençoe todos os dias da vida de vocês. E o programa de hoje é todo dedicado aos compadres, e nós vamos iniciar trazendo música bonita com César Oliveira. Hora certinho, 5:57, 5:57, nasceu uma oceana, Vitória Pátria, né? Filha do Evandro Pátria, que da Santa, em 1922, né? Então, parabéns à família, ao Evandro Pátria, a Santa, e a pequena Ana Vitória Pátria. Agora certo, no final, 6 horas. O prefeito do Rio de Janeiro, Bastos Pizela, vai participar do Ministério do Rio de Janeiro, que é o Ministério do Rio de Janeiro. Gostaria de falar com o Ministério do Rio de Janeiro.